Meus queridos, se o segredo da igreja estar tão cheia no domingo de manhã é acordar uma hora mais tarde, porque nós acordamos, por causa do horário de verão, a gente vai mudar o culto para as 10, tá certo? Mas é tão bom ver a igreja assim, repleta. E o assunto que nós vamos falar nessa manhã não é um assunto que enche igreja. Presta atenção, não é um assunto que enche igreja. Assunto que enche igreja é aquele do tipo, você vai receber de Deus todas as bênçãos materiais, só fala de vitórias, traga a sua carteira de trabalho para nós orarmos em cima, você quer viajar para os Estados Unidos, está difícil conseguir o visto, traga o seu passaporte também, não é verdade? E vamos fazer aí coisas que vão mover os braços de Deus para só trazer bênçãos, mas a gente nunca quer que o braço de Deus venha para nos puxar a orelha. Mas às vezes, o braço de Deus, Deus usa o seu braço para nos dar bênçãos, o Senhor sim, Ele usa as suas mãos para nos abençoar, para nos trazer aquilo que nós precisamos, como seres humanos, como filhos seus, mas Ele também muitas vezes vem com o seu braço e nos puxa a orelha, não é? E nós sabemos que um pai amoroso repreende os seus filhos. Nessa manhã eu disse que nós iríamos meditar em algo que não enche a igreja, e é verdade. Nós vamos falar sobre o pecado. Então, falando de pecado. E por que eu falando de pecado? Porque falando nisso, né, falando de pecado, é até uma... A pastoral do boletim deste domingo, não leia agora, por favor, se você ainda não leu, vai nesta mesma linha, E não leia agora, mas leia depois, tá bom? Falando de pecado, porque nós estamos saindo de uma semana em que vale tudo. Estamos saindo de uma semana em que vale tudo. Pecado vale. Não há razão para se preocupar, para sentir culpa qualquer. Afinal de contas, você entra numa semana em que há uma licenciosidade até mesmo religiosa. Até mesmo, não de nossa parte, mas oficialmente falando, há uma licença para pecar. Porque depois há, inclusive, uma hora marcada para arrependimento, que é a quarta-feira de cinzas, e isso, antigamente, me parece que era até mais respeitado, não é? Mas até isso já fugiu o controle das autoridades religiosas do nosso país, nem mesmo essa data e hora marcada para o arrependimento está sendo respeitada, e eu acho que em alguns lugares do Brasil tem gente pulando carnaval até hoje. Aliás, tem gente que pula o carnaval o ano todo, né? Tem carnaval, carnatal, depois é carnaval de fora de época, de pós-época, antes de época. Olhando assim, parece que o mundo está uma maravilha, né? O ser humano tem razões de sobra para ficar pulando e se alegrando, porque o mundo está uma maravilha, né? Parece? Olhando, né? Eu não sou de assistir novela, já falei isso, vocês sabem. Eu acho que é uma intoxicação de valores ruins. Mas tem gente que gosta. Mas tem uma novela, eu acho que é uma novela que vai entrar aí agora, que fica tendo umas chamadas nos intervalos, e aparecem os estrangeiros, né? Aparece uma francesa, aparece um inglês, aparecem os americanos, aparecem pessoas de outros países falando sobre o Brasil. Não sei se vocês já viram, eu acho que é sobre uma novela, que deve ser uma novela, porque é sobre o paraíso tropical. Então, falando sobre o Brasil. Brasil, pessoas bonitas, alegres. Ah, Brasil, Brasil, carnaval. Oh, Brasil, até maravilhoso. Futebol, oh, Brasil. Todo mundo sorrindo, né? A perguntar para os ingleses que tiveram um ônibus todo depenado aí, aliás, isso tem acontecido direto lá no Rio de Janeiro, em outros lugares, né? Perguntar para eles o que, que eles pensam do Brasil. E nós, os brasileiros, um pouquinho antes do carnaval, que foi que aconteceu, as barbaridades que têm acontecido no mundo, vocês se lembram daquela mensagem que eu falei sobre este mundo tenebroso? E eu disse assim, coisas piores virão. Coisas piores virão. Poxa, e aí você está preparado até para coisas piores. Que mais pior pode vir, né? Mas aí, deu uma notícia que um casal de irmãos, que já tem 4 filhos, são irmãos consanguíneos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que tem 4 filhos, o rapaz já foi preso várias vezes por engravidar a irmã, estão entrando na justiça, lá na Europa, para legalizar o incesto. Para legalizar o incesto. Sabe o que é incesto? É relação sexual entre consanguíneos, entre pai e filhos e irmãos. E eles estão entrando na justiça dizendo que essa lei do incesto, que irmão e pais e filhos não podem ter relações sexuais, que isso daí é uma peça de museu da ética mundial. E aí você para novamente para pensar e diz assim, até qual será o limite do pecado do homem? Qual será o limite para o pecado do homem? E a gente às vezes está aqui dentro dizendo assim, os nossos dedinhos estão todos apontados lá para fora, né? Este mundo tenebroso, o pastor pregou, aquele mundo. Domingo passado, vários de vocês não estavam aqui porque era carnaval e tinha muita gente no retiro, etc. Eu fiz menção de que chegou ao conhecimento, depois de algum tempo, que 2 daqueles rapazes que arrastaram aquele menino pelas ruas do Rio de Janeiro até a morte, 2 deles eram evangélicos. E eu pedi, né, assim até enfaticamente, que se você, o dia que você fizer alguma besteira, por favor, não faça, que a primeira coisa que sai da sua boca não seja assim, eu sou crente. Porque é a primeira coisa que vai sair no cabeçalho do jornal. Viu? Então, se o repórter vier, você cometeu um ato ilícito, se cometer um ato ilícito, espero que não cometa, a hora que você for preso, né, você não fique assim com aquela cara de crente, assim, e a primeira coisa que você peça não seja o seu pastor, seja o seu advogado mesmo. Eu vou, se você pedir para eu ir lá. Mas eu vou com a maior Bíblia que eu encontrar. Eu vou com aquela Bíblia assim. Qual é a maior, hein, Milton? Porque o mundo está esperando pegar a gente no pecado. O mundo está esperando a oportunidade. O mundo e o diabo, que é como um leão buscando a quem possa tragar. E muitas vezes nós caímos no pecado. Fazendo referência à pastoral do boletim, o pecado deveria ser um acidente na vida do cristão. Deveria ser um acidente na vida do cristão. Então, hoje particularmente, domingo de manhã, principalmente porque nós temos mais membros da igreja, eu só coloco o endereço do versículo bíblico e peço para vocês abrirem as suas Bíblias. Hoje, como são vários versículos bíblicos, eu não quero gastar o tempo folheando a Bíblia, os textos vão estar aqui, mas não se acostumem. Não se acostumem. E fiquem com a sua Bíblia aí para você abrir e conferir o texto aí também, tá bom? Porque nós vamos falar agora que pecado é pecado. Pecado é pecado. Não dá para florear, não dá para desviar, não dá para fingir, não dá para maquiar pecado. 1 João 3,4 diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. E Romanos 5,13, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ah, então nós podemos pecar? Lembre-se de uma coisa, há 2 definições para a palavra pecado. Uma delas, e essas todas vindas do original na Bíblia. Primeiro é o estado mal da alma. desculpa. Eu ia falar, a Martia entrou a arma, né? Ficou bem, bem interior de São Paulo mesmo. O estado mal da alma, a Martia. E aí você imagina uma alma doente, uma alma com problemas, uma alma raquítica, sem forças. É isso que o pecado faz com a alma, e uma alma nessa situação peca. E outra coisa, e outra definição também é do pecado, que é algo que dá a ideia de errar o alvo. Quando você lança uma flecha em um alvo e você erra. Isso é uma boa definição que os autores sagrados tinham do pecado. Pecado é errar o alvo. Deus tem um alvo para você, Deus tem um alvo para mim, e Ele quer que nós atinjamos o centro do alvo, mas nem sempre nós conseguimos, por causa das nossas falhas, por causa do nosso pecado inerente, por sermos seres humanos pecadores. O pecado já é inerente, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade sobre ele. Há o pecado inerente e o pecado pessoal de cada um de nós. E aí é que nós vamos fazer uma diferença aqui do salvo e do não salvo. Do aquele que não conhece ao Senhor e daquele que conhece ao Senhor com relação ao pecado. Esses dois textos falam sobre a lei e pecado. Em outras palavras, consciência daquilo que é certo. Aquilo que Deus coloca para nós como uma meta para as nossas vidas. Essa lei aqui, é bem verdade, se referia à lei de Moisés. Então, se um homem, ele tivesse num determinado dia, no sábado, por exemplo, colhendo lenha para uma fogueira, ele poderia ser morto. E se hoje nós perguntarmos, é pecado colher lenha no sábado? Será unânime. Até mesmo os que guardam o sábado hoje irão dizer, não. Ele precisou de colher a lenha? E nós que estamos na era da graça, debaixo do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer, não. É melhor ele colher lenha, porque Deus fez o sábado para o bem do homem, e não o homem para o bem do sábado. O Senhor Jesus mostra isso claramente. Então o pecado é quando nós nos afastamos do centro da vontade de Deus, de um propósito que Deus tem para nós nas nossas vidas. E não é apenas coisas pontuais. Eu fiz isso, pequei. Eu fiz isso, ganhei um ponto com Deus. Ou então a minha situação na minha vida como um pecado só. Pecado é estar fora dos propósitos de Deus em situações e em coisas pontuais, não separando uma coisa da outra. E aí a gente tem que começar a fazer algumas perguntas. Porque nós somos um povo que deveríamos estar muito preocupados com o pecado. Guardem essa frase. O crente deveria ser um povo muito preocupado com o pecado. Mas parece que isso tem sido deixado para trás, e aí nós estamos ficando muito parecidos com o mundo. Essa semana, uma pessoa, uma irmã da igreja, está passando por várias provações, o marido dela não é crente. E ela dizia para mim assim, pastor, não é segredo porque ela de vez em quando pede oração por esse motivo. Se fosse segredo eu não estaria falando aqui. Ela pede oração por isso. Mas essa irmãzinha, ela está passando por problemas em casa por causa de um marido não crente que fica infernizando a esta querida irmã, jogando na cara dela os pecados dos crentes que ele conhece. Como ele não consegue apontar um pecado na vida dela, que é a crente no lar, então ele fica apontando os pecados na vida dos crentes que ele conhece, para infernizar a vida dessa querida irmã. Eu espero, e você também, ore a Deus, para que não seja você uma das munições, um dos casos, para infernizar a vida de um crente que está tentando provar que é muito bom, que é a coisa melhor do mundo, servir ao Senhor. Principalmente quando você está na liderança, principalmente quando você é um pastor ou um líder na igreja. Ah, se eu não sou líder, não sou pastor, não tem problema não. Você tem vizinhos, você tem pessoas que conhecem você. Pecado é pecado e ponto final. Vamos falar sobre o pecado da ignorância. Pecado da ignorância. Não é que alguém é ignorante, pô, isso é um pecado, né? O cara é um baita de um ignorante, ah, que pecado. Não é isso. Olha só, João 9:41, disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Em outras palavras, Jesus está dizendo que quando alguém peca por ignorância, por não saber que aquilo que está fazendo é pecado, que então essa pessoa pode ser considerada sem culpa. Muito bem. Mas sem culpa até que ponto? Porque não existe nenhum ser humano neste planeta que possa dizer, possa pecar o quanto quer e fazer o que ele quiser fazer sem dizer que não tem culpa. Porque, segundo o próprio texto de Romanos, o Senhor escreveu a lei nos corações de cada ser humano, que trabalha, essa lei de Deus, que trabalha junto à consciência do ser humano, uma hora aprovando, outra hora reprovando. Então, ninguém neste mundo é inculpável. Mas, por quê? Porque o Senhor colocou essa consciência no coração de cada um dos seres humanos, crentes e não crentes. Olha só o que Timóteo dá de testemunho de si mesmo. 1 Timóteo 1, 12 a 13. Ele fala para Timóteo: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então ele diz assim: olha, eu dou graças a Deus porque olha só como é que eu era. A mim anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Em outras palavras, Paulo pecava, falou contra o Senhor Jesus, por isso ele considera isso blasfêmia, por ignorância. Mas a partir do momento em que ele chegou ao conhecimento da palavra de Deus, a ignorância acabou e ele não podia mais continuar pecando. Lembre-se de uma coisa, nós temos martelado isso numa sequência de mensagens: se você sabe, conhece a lei de Deus, você sabe aquilo que é errado e pratica o que está errado, você não é mais ignorante. Você não é mais ignorante. Nós somos responsáveis diante de Deus. Se foi o tema da mensagem de domingo passado à noite. Nós somos responsáveis diante de Deus de acordo com aquilo que recebemos dele. Você conhece o Evangelho? Então você é muito mais responsável diante de Deus do que um índio que está lá no meio do mato e faz coisas erradas. Se você conhece o Evangelho, o peso, a cobrança sobre você será muito maior. É como um professor que chega aos alunos no dia da prova e ele pede o que para os alunos, para eles escreverem na prova? A matéria que ele deu. Você já passou pela frustração de um professor se equivocar e pedir a matéria que ele não deu? Eu já passei por essa situação. Eu nunca escrevi tanto na minha vida, porque você fica atirando para todos os lados para ver se acerta, né? Você olha, você tira cada uma, e aí vem aquelas pérolas, né? E aí o professor, na aula seguinte, ele reconhece que errou, que ele trocou as provas, não era aquilo que ele tinha dado, mas ele riu muito, viu? Ele riu muito das respostas. Deus também não vai pedir de nós aquilo que ele não nos ensinou. E ele sabe qual é o grau de conhecimento que você tem de Deus. Portanto, você não pode dizer que está pecando por ignorância. Agora, a Bíblia, lá no Antigo Testamento, faz a diferença de dois tipos de pecado. Primeiro deles é o pecado não intencional. O da ignorância e o não intencional são os dois pecados que acontecem na vida do crente. Nós não vamos nos enganar, nós pecamos. Sim, continuamos a pecar. Mas a única diferença entre um pecador com Cristo e um pecador sem Cristo é a seguinte. O pecador que tem a Cristo, quando ele peca, ele se sente mal. Ele não gosta do que ele está fazendo. E aquele que não é crente, aquele que não é um cristão, ele peca e gosta. Ele peca gostando e não sente nada. Romanos 7,15. Olha só, Paulo não gosta do que ele faz, porque Paulo diz, eu sou pecador, dizendo, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. O que quero é o que não faço, e o que faço é o que não quero. Paulo reconhece que pecava, mas ele não gostava de pecar. Presta atenção, meu querido, quando você começar a gostar de pecar, alguma coisa está errada com a sua relação com Deus. Quando você começar a gostar de pecar, você não deve gostar do pecado. O pecado não intencional pode acontecer e você não gosta quando acontece. Lá no Antigo Testamento já havia a palavra de Deus falando sobre isso. Diz, diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. E aí vai dizendo o que é que o sacerdote, o levita e todos mais, como eles deveriam agir quando alguém cometesse um pecado não intencional. Na justiça é assim, a gente tem alguns advogados aqui na igreja. Existe o homicídio culposo e o homicídio doloso. Você sabe qual é a diferença? O homicídio culposo é o seguinte, é não intencional, apesar da pessoa ter culpa, porque dirigiu mal, porque deixou um tijolo solto numa construção, o tijolo caiu, matou alguém, vai ser processado por um homicídio culposo. Ele tem culpa de ter deixado o tijolo solto, mas ele não teve a intenção de matar. Então, o homicídio culposo, a pena é muito menor. É um homicídio por irresponsabilidade. E tem homicídio culposo, ou doloso, que foi com intenção, planejado, esquematizado. Também existe num homicídio na justiça aí, aquela pessoa que mata quando está com a raiva tremenda, saca uma arma, dá uma paulada na cabeça de alguém. A pena de uma pessoa que comete um homicídio desse é muito menor do que alguém que comete um homicídio assim, planejado, com requintes de crueldade. E que vai fazendo crime, ainda tentando cobrir os seus rastros. Por outro lado, alguém que tem um homicida culposo, ele comete o homicídio, chama a polícia e fica lá esperando com um bracinho assim para ser algemado, né? Cometeu o erro, mas foi não intencional ou num momento de cabeça quente. Ninguém aqui é homicida, espero. Mas nós pecamos não intencionalmente ou por acidente ou num momento de fraqueza, seja numa fila de banco, seja atrás do volante do carro, seja num relacionamento familiar, há momentos de fraqueza em que nós pecamos e nós não gostamos, não deveríamos, não gostamos daquilo que fazemos. Pecado não intencional. Esse acontece e a gente não gosta. O pecado intencional, esse deveria estar fora do vocabulário do crente. Esse, o pecado intencional, deveria estar totalmente fora da vida, do esquema de vida de qualquer um que é um discípulo do Senhor Jesus. Hebreus 10:26 diz, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas não é que a gente perde a salvação. Sabe o que acontece? Em outras palavras, porque a Bíblia interpreta a Bíblia no seu contexto, a salvação é algo que nós recebemos do Senhor e não perdemos. É que quem peca intencionalmente está provando que nunca foi salvo. Quem peca intencionalmente está provando que não tem amor a Deus e ao próximo. Ora, quem não ama a Deus e ao próximo, não conheceu a Deus, diz a palavra. Está perdido, sempre esteve. Então, se você é alguém que peca intencionalmente, eu convido você nesta manhã a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E seria muito bom agora alguém vir ao teclado tocar, não precisa vir não, mas... E eu começar a fazer um apelo aqui, que talvez alguém com 20 ou 30 anos de igreja irá levantar a sua mão e dizer: eu peco intencionalmente, eu demonstro que não amo a Deus e ao próximo, então eu não sou salvo, preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus e entregar a sua vida a Ele. Meus queridos, eu já ouvi falar de foi uma convenção para pastores. E um pastor pregou sobre pecado, ele não pregou sobre administração eclesiástica, sobre como fazer a sua igreja dar mais dízimo. O preletor, só falando para pastores, ele não falou sobre os modernos métodos de crescimento de igreja. Ele não falou sobre a questão do louvor na igreja. Evangelismo via internet, não. Sabe o que o pastor pregou? Ele pregou sobre pecado. Ele fez apelo e teve pastor entregando sua vida a Jesus Cristo. É verdade. Que é muito capaz que haja pessoas aqui com anos de igreja que nunca entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Uma boa forma de ver isso é se você é um pecador intencional. Não tem amor a Deus e ao próximo, peca intencionalmente. O primeiro pastor a chegar nos Estados Unidos, pastor Batista, ele chegou... de navio lá nos Estados Unidos, e numa cidade agora, o nome me passou tão rápido que eu não consegui ver, né? Na cidade de Providence. E ele chegando lá, ele tinha não tinha uma igreja batista lá ainda, tinha uma outra igreja reformados ali, evangélicos reformados. E ele andava muito bem vestido como um pregador. E havia uma igreja pequena lá que, ao ver esse homem, disse assim: você é um pregador? E ele era filho de pastor lá na Inglaterra. Olha só. E de um pastor que era batista na Inglaterra. Você é um pregador? E ele se lembrou que o pregador, ele ganhava quando pregava. E ele estava precisando de dinheiro. Ele estava nos Estados Unidos vindo. Ele estava precisando de dinheiro. Então ele falou assim: não, eu vou pregar. Quantas vezes ouvi mensagens que o meu pai pregou, né? Tá tudo aqui na minha cabeça, ouvindo meu pai pregar. Eu só repito que nem um papagaio tudo que meu pai falava. E depois, no finalzinho, lá, apertando a mão, dinheirinho no bolso, para eu ir me mantendo como um pregador. É que é uma igreja que estava provavelmente sem pregador. Sabe o que aconteceu? Ele começa a pregar. E começa a pregar todas as mensagens que ele desde criança ouviu do seu pai. Ele prega, prega, prega. E todo mundo se deleitando com a mensagem. Um incrédulo, hein? Ele só era filho de pastor, mas incrédulo. E prega, e prega. E no final ele faz o convite. Ele faz o apelo. E ele mesmo se converte. Ele mesmo... No final diz: gente, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu não sou pregador coisa nenhuma, eu sou filho de pregador. Não sou um discípulo, não era pelo menos até agora, porque agora, eu pregando as mensagens que eu ouvi do meu pai, eu resolvi entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Então não pense você que se o seu nome está no livro do hall de membros, né, que você está salvo. E se o seu nome estiver na lista do que precisam entregar foto, aí mesmo que... Mas se o seu nome está lá no hall de membros, dizendo assim: estou salvo, não, é uma coisa com Deus. Talvez você tenha que fazer uma avaliação agora da sua vida. Pecado intencional está fora de cogitação. Olha o que Isaías... 55:7 diz: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte-se para ele o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele de bom grado dá de bom grado o seu perdão. Amém. Você pode voltar para Deus, você pode ser um cristão que se volta para o Senhor. Ele vai receber você de braços abertos. Para finalizar, É tudo uma questão de atitude. O cristão com o pecado é uma questão de atitude. O Isaías 55:7, voltando a esse texto, diz que o Senhor terá misericórdia de nós. Nós somos um povo que estamos debaixo da misericórdia de Deus e isso é uma atitude de vida. Eu e você temos que viver como pessoas que estão debaixo da misericórdia de Deus. Sabe qual é a diferença entre misericórdia e graça, não é? Vamos relembrar. Misericórdia é quando você não é punido como deveria. Misericórdia é quando você não é punido como deveria. E graça é quando você recebe um prêmio que não merecia. São as duas asas que, se uma tiver quebrada, você não voa. Nós não somos punidos como merecíamos e recebemos um presente que não merecíamos. Dá para entender um Deus amoroso como esse? Mas isso vai fazer de nós cristãos com atitude. E 1 João 9, esse versículo é o remédio, é o bálsamo, é a água fresquinha no deserto para nós que sabemos que pecamos e erramos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler esse versículo colocando na primeira pessoa. Assim, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Vamos tentar ler assim, na primeira pessoa? Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Só ouviu um amém? Amém. Baixe sua cabeça em oração. Senhor, pecadores nós somos, mas o Teu Espírito, que age junto à nossa consciência, queremos dar liberdade ao Senhor Deus para apontar os nossos erros, para nos cutucar, para nos machucar, para que nós sintamos a hora de parar. Queremos planejar Te amar e Te servir cada vez melhor, e não planejar o pecado, não ser conivente com ele. O Senhor é um Deus que nos perdoa, o Senhor é um Deus que nos livra da nossa culpa, o Senhor é um Deus que nos ama profundamente, e queremos demonstrar este amor vivendo nos Teus caminhos, Te amando, Senhor, e amando com atitudes. Obrigado, ó Pai, pelo perdão que o Senhor nos concedeu no Teu Filho Jesus. Amém. Continua com a tua cabeça baixada. Faça uma entrega ao Senhor agora. Senhor, eu sei que eu estava brincando muitas vezes com o pecado na minha vida. Já brinquei muitas vezes com o pecado na minha vida. Diga assim no seu coração agora: Senhor, tem pecados que estão mais fortes do que eu posso aguentar, mas o Senhor vai me ajudar. Meu querido irmão, minha querida irmã, você vai tomar atitudes. Atitudes para valer, para lutar contra o pecado. Para de brincar. Viva uma vida saudável com o Senhor Jesus. Não há nada melhor do que estar de bem com o Senhor, demonstrando amor na sua vida a Ele com atitudes. No seu coração agora, diga: eu não vou pedir para você levantar a mão, não quero constranger ninguém aqui. Mas agora você vai no seu coração dizer: Senhor, me ajuda, ó Pai. Livra-me dos pecados intencionais. Livra-me dos pecados não intencionais também. Me ajuda a ter noção cada vez maior daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E é no nome precioso do Teu Filho Jesus, que me purifica de todo pecado, que eu oro. Amém.